5557, decolado aos 21, um, controle em 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Controle, boa noite, bom dia, é o trip 5557, decolado da 10, está mantendo a proa até 2000 na subida da El. Trip 5557, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída da El, Leda Brito. Sem restrições, 360, da El, Leda e após Street. Aguarde coordenação com o centro, trip 5557. Autorizado direto, Leda. Trip 5557, suba restrita, nível de voo 340, direto bridge. Restrita ao 340, direto 5557, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Bom voo. Paulo Salvador, é o Sam, Mike Yankee Quebec. Mike Yankee Quebec para retorno? Positivo, efetuado 180 aqui na posição, retornando pela taxiway Alpha para a posição 4. Mike Yankee Quebec autorizado até deslocamento via Alpha até portão 04 via Juliette. Quebec Yankee. 3601. 3601 no Congonhas, São Paulo Congonhas, informação com CA Delta. Pronto para cópia, o 360. Negativo. 3601 São Paulo Congonhas, autorizado, nível de voo 360, decolada 10, primeira curva direita. Perfil da saída da Euleda, após a Euleda voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota para Zulu no meio até Bravo até o Zulu, após direto Trivi, após a rota do plano de voo. 5130 no transponder, o controle 120.8, então 3601. Tem autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, saída da El, Luísa, voa direto Bridge, recepção peso do 1.6, para você o Zulu, direto 13, recepção a todo plano. Controle 1208 e o transponder 5130. Cotejamento correto, o portão é o 02? Avião. Gente, reposto quando pronto para pushback acionamento. Quebec na escuta. No chame antes do ingresso no pátio principal, mantendo posição antes da taxa Juliette. E Quebec, manter a posição antes da Juliette, chamará para ingresso no quarto. está 3601 no posicionamento, no portão 2. Está 3601 no coordenação aqui, please hold em ferro, repouso para o táxi. 012 ao portão. Gente, eu estou 3601. Yankee Quebec no reboque, mantém a posição antes do taxiway Juliette. Quebec Yankee manterá a posição antes do taxiway Juliette. Salvador tá 360, se posso para o táxi com 176 bordo, São Fernando Galeão, 410. Táxi via Índia, altímetro no 0 no 1011, reporta no ponto de espera pronto, 360. Militares até o ponto de espera, altímetro no 0 no 1360. Que Quebec é autorizado via Juliette até o portão 04, reboque. Rodolfo, tá 3601, tá pronto para decolagem. Tá 3601, autorizado ingresso, decolagem, pista no 0, vento 090 graus, 08 nós. Autorizado de ingresso, decolado no 0, táxi 60. Z01952 decola, controle 120, décimo 8, bom voo. Controle 120, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3601. Então, 3601, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha 3601, sai da Zayo. Subindo a 360, na Dael 3601, poderia voar Leda? Após 2000, autorizado Leda, TAM 3601. Após 2000, Leda 3601. Bom dia, até a próxima. TAM 3601, Chan Centro Recife, na frequência 125.1, alterna 133.25. Gente, chama Recife 125, alterna 1335, TAM 3601. Salvador. São 9, solicito 340 para Guarulhos, informação Oscar. 625, eu tenho 360, nível aprovado. Copio ou aguardo coordenação? Passou 360. Hoje é 6251, autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, recorda 10, primeira curva direita. Perfil da seleta é o Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesilu no meio até Belo Horizonte, após ver a rota do plano de voo. 5150 não transponde o controle 120, 8.